quando chove, há um escoamento superficial muito intenso e pouca água se infiltra. Então, com essas características, houve uma corrida desenfreada para a construção de açudes no Nordeste. E olha o que eu estou falando a você, em termos de mais de 70 mil, entre pequenos, médios e grandes. Só represas interanuais, que são represas que mesmo quando acontece um ano seco, elas continuam fornecendo água e chega numa quadra chuvosa do ano seguinte, sem exaurir. Quando elas são bem utilizadas, elas não secam. Aí é onde vem, começam a existir os problemas. O nosso maior problema no Nordeste é falta de gestão dos recursos hídricos. Tem que se atentar para isso. Quando se constrói uma represa, essa represa regulariza o rio que foi represado por ela num determinado volume que a gente chama de volume de regularização. A gente tem que obedecer uma regrinha básica na hidrologia. Não se pode utilizar volumes maiores do que os volumes de regularização dessa represa. Se fizerem isso, se utilizarem um volume maior do que aquele volume que aquela represa está regularizando, essa represa seca. E foi assim que secou o Itães, do Rio Grande do Norte, e o Gagalheiras também, do Rio Grande do Norte. Foi assim que secou a represa de Jucazinho, que abastece Santa Cruz do Capibaribe, um monte de municípios ali no entorno, inclusive Caruaru. Foi assim que secou o açude de Coremas, na Paraíba, que abastece mais de 200 mil pessoas no Vale do Piancó. E é assim que vão secar a represa de Boqueirão, na Paraíba, que abastece a cidade de Campina Grande, uma cidade que tem cerca de 450 mil habitantes. Por que secaram? Por falta de gestão dos recursos hídricos. Não obedeceram esses volumes de regularização. Fizeram uma irrigação no entorno dessa represa, com sistemas de irrigação que gastam muita água. Quando havia vazamento nas tubulações, não se resolvia esse problema. Então, e o resultado de Boqueirão é o seguinte: hoje ela está com 6% e a tendência é ela chegar no fim do ano atingindo a sua exaustão. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: como resolver esse problema de abastecer um contingente populacional de 450 mil pessoas? Não existe o plano B no estado da Paraíba. Estão falando em abastecer, como já está acontecendo, com caminhões-pipa. Esqueceram que existe um problema aí de tráfego, inclusive, de trânsito de caminhão dentro da cidade, e não levaram isso em consideração. E outra, mesmo com uma frota de caminhões-pipa que possa resolver o problema do abastecimento de Campina, de onde vão buscar essa água? Então, a situação é essa hoje. As represas estão secas, não se cuidou do gerenciamento dos recursos hídricos do Nordeste, as autoridades botaram na cabeça que água é um bem natural infinito, portanto pode ser utilizada a bel prazer. Não pode ser encarado dessa forma. Ao contrário, a água é um bem natural finito e tem que ser utilizada com muita parcimônia. Se não, acontece isso que está acontecendo aí. Isso é um desastre. Para você ter uma ideia como não se gerencia bem os recursos hídricos no Nordeste, a represa de Curemas tem 600 milhões de metros cúbicos d'água. Ela, com mãe d'água, 1 bilhão e 200 milhões de metros cúbicos d'água. Quando elas estão cheias, os espelhos d'água delas duas se unem. Elas são próximas umas das outras. Mas aí, vão secando, elas se separam. Curemas hoje está com menos de 2% e mãe d'água está com 10%. As águas que eram utilizadas da represa de Curemas para a bacia do rio Piancó estão sendo hoje retiradas de mãe d'água. Existia em Curema uma hidrelétrica. Como é possível você ter um açude que abastece o povo com água para beber, tinha uma irrigação, está certo? Mas a prioridade tem que ser abastecer o povo. E essa represa tinha uma hidrelétrica que estava lá gerando 4 megawatts apenas, e saía da represa para gerar esses megawatts aí, esses 4 megawatts, 12 metros cúbicos por segundo. Você sabe o que significa 12 metros cúbicos por segundo? A cidade do Recife, que tem uma população de 3 milhões de habitantes, na Grande Recife, a Grande Recife demanda 15 metros cúbicos por segundo. Então é quase o abastecimento da cidade de Recife saindo para gerar 4 megawatts só de energia. Água nós temos um potencial enorme, é como eu te falei, é o maior volume de água represada em regiões semiáridas do mundo. Agora, quando mal utilizadas, acontece esse desastre que está acontecendo hoje. As represas estão secas e não há o plano B para o abastecimento do povo. Em cima disso aí vem as grandes obras. O pessoal de Campina Grande está assim, rezando todo dia que o eixo leste da transposição de São Francisco seja concluído para a água ir para Monteiro, de Monteiro cair no Rio Paraíba, no Rio Paraíba chegar em Boqueirão de Cabaceira. Aí, o ministro, eu tenho tudo isso aqui, eu tenho um blog, que eu boto todo dia no meu blogzinho. O ministro diz, olha, cheguei à conclusão que não vamos ter como abastecer, porque o Rio São Francisco está seco. E, na verdade, está. A represa de Sobradinho, que você já deve conhecer, está havendo uma perspectiva da represa de Sobradinho entrar em exaustão, em volume morto, agora no mês de novembro. A CHESF e a CEMIG estão fazendo de tudo. E eu acho que elas vão conseguir. Espero. Estão defluindo de Três Marias um volume muito, muito, muito expressivo para Três Marias salvar Sobradinho e Sobradinho não entrar em volume morto. Estão lançando de Três Marias 500 metros cúbicos por segundo para entrar esses 500 metros cúbicos por segundo dentro de Sobradinho, porque Sobradinho está largando hoje 830. Quer dizer, mesmo chegando os 500 de Três Marias, Sobradinho entra em volume morto. Demora mais, mas entra, tá entendendo? Mas tá nessa situação. Quando Sobradinho foi construída, em 1987, ela regularizou o Rio São Francisco em 2060 metros cúbicos por segundo. Aí começa a acontecer o seguinte: no Mato Pipa, é uma região de expansão da nossa fronteira agrícola. O que estão botando no Mato Pipa de pivô central? Tem mais de 100 naquela região. Um pivô central de grande porte retira do solo 2.600 metros cúbicos por hora de água. Existe um fenômeno hidrológico chamado fluxo de base, que é o seguinte: São Francisco tem aquíferos e o principal deles se chama Urucuia, que é um aquífero, é um solo sedimentário que é poroso. Quando chove, há uma infiltração, formam grandes lençóis freáticos. E desses lençóis freáticos, há um fluxo de base, que a gente chama, em direção ao leito do rio. E esse fluxo se dá a centímetros por dia. E é esse fluxo de base o principal responsável pela vazão do São Francisco, que chega lá a Jusante de Sobradinho. Mais da metade da vazão do São Francisco em Sobradinho depende desses fluxos de base. Agora veja o desastre. Esses fluxos, como eu te falei, eles acontecem centímetros por dia. Quando você bota um pivô central desse aqui, ele retira 2.600 metros cúbicos por hora. Multiplique isso por 100. Sabe o que é que está acontecendo? Os fluxos de base do São Francisco estão acabando. Interrompe. Não há esse fluxo de base. Não havendo, o que é que acontece? A vazão regularizada do São Francisco, no baixo e no médio, no baixo e submédio, que era de 2.060 metros por segundo, se você fizer uma mensuração na Foz, Está 1.850. Está caindo e vai cair muito mais. E é daqui que querem tirar para transpor a água do São Francisco. Não vai ter condição. Por quê? Porque esqueceram que o São Francisco é um rio de múltiplos usos. Precisa de água para gerar energia, precisa de água para alimentar o sistema de irrigação, que é importante para a economia da região. Esqueceram que precisa abastecer as cidades que estão na margem do São Francisco. Em agosto de 2004, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, reuniu aqui em Recife, fez uma reunião aqui em Recife, para se discutir transposição de águas entre grandes bacias hidrográficas. Foi uma reunião internacional, inclusive. Convidaram muita gente da Europa, principalmente de Portugal e Espanha, para eles apresentarem aqui para a gente as experiências de transposição de bacias lá da Europa. Muito bem. E nessa reunião, olha que a SBPC conseguiu reunir 40 dos principais expoentes da hidrologia nacional. Esse povo estava todo aqui em Recife, discutindo transposição de água entre grandes bacias hidrográficas. E as vazões do São Francisco foram estudadas nas suas minúcias. Nessa reunião, eu estava lá, eu participei desse negócio. Em agosto de 2004, os volumes alocáveis do São Francisco, volumes alocáveis são aqueles que te autorizam para fins consultivos. Fins consultivos são aqueles fins que você retira a água do rio e a água não retorna para o rio. Vai abastecer o povo, vai irrigar, vai não sei o que, vai não sei o que. Muito bem. De volume alocável, que era o volume que te autorizava a usar, 360 metros cúbicos por segundo. Agora, pasme. A gente fez o balancete, o balanço de volumes que já se tinha o direito ao uso da água, que a gente chama o direito de outorga. Era 335 metros cúbicos por segundo já estava outorgado, ou seja, já havia direito ao uso. O cidadão já tinha pago à ANA o direito de usar a água do São Francisco. Então, em 2004, o São Francisco só dispunha para fins consultivos, para fins da transposição, 25 metros cúbicos por segundo, para ser utilizado num projeto que ia ter uma média de 65, podendo atingir 127. Então as autoridades disseram: eita, o São Francisco não vai ter água. Como é que a gente faz? Aí disseram: não há problema. Eles disseram: não há problema. A gente começa o projeto 25. Fornecendo os 25, que na verdade é 26.4, quer dizer, ali próximo a 25, e vai atingir os 65, vai tirar os 65 médios quando a represa de Sobradinho estiver cheia, ou seja, com 90 e alguma coisa por cento de preenchimento. A gente foi atrás das informações do regime de enchimento de Sobradinho. De 10 anos agrícola, hidrológicos, 10 anos, ela enche em 4, ou seja, 40% dos casos somente. Isso é muito pouco, porque a fome do cidadão, ou a sede do cidadão, se dá em 100% dos casos, cara. Se você não alimenta um cidadão hoje, amanhã ele está com sede, com fome. Eles vão abastecer com as águas de São Francisco as principais represas do Nordeste, para eles alcançarem aquilo que eles chamam de sinergia das represas, ou seja, sinergia significa você utilizar as águas da represa e nunca secar. É isso que eles... A ideia delas é essa. Agora, o que vai acontecer é o seguinte. Não tem uma adutora prevista para chegar a água no município tal. Não tem. Então, se o município vai querer essa água, eles têm que se virar para tirar dessa represa que está sendo abastecida pelo projeto. A pergunta é: esses municípios vão ter recursos para ir atrás dessa água? Não tem. Está tudo falido, cara. Entendeu? Isso aí é uma coisa certa que vai acontecer. É uma questão de geologia. Nós temos 70% da nossa geologia aqui no Nordeste Seco de embasamento cristalino. Você só tem duas possibilidades de ter água de subsolo aí: nas fraturas das rochas e nos aluviões próximos a rios, riachos e tal. As fontes hídricas dessas possibilidades aqui, elas têm baixa vazão, e como se isso não bastasse, as águas são extremamente salinizadas. Chega ao ponto do gado não beber, cara. Aí o pessoal diz, não, aí a gente entra com um sistema de desalinização. Mas é muito bom. Teve um programa de desalinizadores aqui no Nordeste e eu visitei vários, inclusive vários parados. Por que parar? Por que para? Por falta de manutenção, cara. Na osmose reversa, desses desalinizadores, eles trabalham com membranas, e membranas importadas que são caríssimas. Então o que acontece? A água vem carregada de sais, passa por essa membrana, o sal fica retido aqui e sai uma água praticamente destilada do outro lado. Muito bem. Mas isso aqui obstrui. Aí disseram, e como é que faz para resolver o problema? Tem que importar da Alemanha, não sei o quê, para resolver o problema. Vai fazer essa importação? Caro demais e tal. Então programas inteiros de desalinizadores, sabe? Tudo parado por falta de manutenção. Isso não foi previsto quando se fez a proposta desse projeto. Então tem muita coisa parada. Agora, eu tenho uma esperança muito grande, porque em Campina Grande, na Universidade de Campina Grande, tem um cidadão lá, um professor chamado Kepler, que ele está trabalhando no sentido de encontrar uma membrana, fabricar uma membrana com nossos próprios meios aqui. Nossos materiais, novos materiais, etc. E eu tenho a maior esperança nisso aí. Porque ele está fazendo uma coisa tupiniquim. Vai resolver o problema nosso, entendeu? Isso aqui, e a gente precisa apoiar esse tipo de iniciativa. Hoje não é simples você perfurar um poço no cristalino e encontrar água. Não é. Você tem que ter um estudo geológico extremamente minucioso para saber onde está a fratura, para você chegar naquele pontinho e ter a água, não sei o que, não sei o que. O povo pensa que é chegar com a perfuratriz dentro da caatinga, aqui, pum, brrr, e chegar na água. Não é dessa forma. É complicado. Tem que ter técnicos extremamente experientes na geologia da região para começar a fazer isso. Mas o número de insucessos de poços perfurados no semiárido é muito grande. Inclusive, poços que deram água inicialmente, que hoje estão secos. O nosso trabalho é exatamente para mostrando que isso aí tem que se parar com isso, cara. Não é dessa forma que você vai resolver o problema da região. É fisicamente impossível, geologicamente impossível você resolver dessa forma. Não interessa para o político resolver o seu problema. Porque ele não vai ter o que dizer em cima de um palanque, se ele resolver o problema, não vai ter. Se ele subir num palanque em época da eleição, não vai ter o que dizer pro cidadão. Então é bom para ele, isso é que eu chamo de fazer política com o sofrimento e a miséria de um povo. Ele sobe no palanque e diz, eu vou resolver o problema de vocês de abastecimento. Vou cavar 50 poços assim. Isso não vai acontecer porque não vai ter água para isso. Mas ele diz. E ele dizendo isso, se ele for bom de lábia,